Se preciso for, eu subo a escada do Senhor do Bom Fim de joelhos. Eu subo na laje da Baiana, sim. Ponho seu nome na boca do sapo. Faço a mandinga que for pra te ganhar, ai, ai. Ando mais de 100 mil léguas pra te buscar, ai, ai. No meu cangaço nós vive de amor e sol, e muita cria pra nós se prolongar. Se preciso for, eu subo a escada do Senhor do Bom Fim de joelhos. Aí eu subo na laje da Baiana, assim. Só pra ver seus olhos de foi abrir. Só pra ver seus olhos de foi abrir. Ai, ai, ai. Que nosso amor tem que mesmo é prosperar. Só pra ver seus olhos de foi abrir. Que nosso amor tem que mesmo é prosperar. Vem, ioiô, que a saudade aperta e me faz sofrer. Vem, ai, ai, tem sanfona tocando pra gente dançar. Vem, ioiô, que a saudade aperta e me faz sofrer. Vem, ai, ai, tem sanfona tocando pra gente dançar. Vem, ioiô, que a saudade aperta e me faz sofrer. Vem, ai, ai. Tem sanfona tocando pra gente dançar. De orepa, barimba, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. Um zóio de folha.